dragão destrói. Corre, guerreiro, chegou o motoboy. Acá de morro tem jeito, pega o vulcão destrói. Acá de morro tem jeito, pega o vulcão destrói. Terremoto voltou pra pegar você. Acá de morro tem jeito, do que isso guarda no peito. Terremoto voltou pra pegar você. Acá de morro tem jeito, do que isso guarda no peito.